Sociedade, Salvador, Bahia. Eu quero essa Bahia acordando, esse povão sertanejo levantando 4h46. Vamos acordar. Mundo Rural. 4h47, polícia resgata 47 bovinos. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, do baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade. Acorda, Brasilzão, caboclo 5 e 2. Vamos acordar. Bom dia. Bom dia. Restou um lençol molhado. O cheiro do corpo dela, uma camisola dela no quarto desarrumado, um peito dilacerado. Vamos acordar. Entrevista com ele, o exportador de forró, Del Feliz. Chorando se despedaça, a noite faz a ruaça no coração sem amor. Às 5h03, Odel, a gente... Vamos acordar! Entrevista! Com ele, o exportador de forró, Del Feliz. Ser mais um e ser mais, venha ser mais um de nós. Somos um infinito numa só voz. 5h17, 5h17, meu querido Del Feliz. São tantas coisas bacanas, você que está sempre se movimentando pelas redes sociais, está sempre criando, porque Del não é só um forrozeiro, não é só um compositor, um cantor, ele também é um pesquisador da cultura nordestina, do nosso forró, e é por isso que quando você se debruça sobre um projeto, só traz coisas lindas pra gente, viu, Del? Obrigado, Del! Valeu, querido! Valeu, grande Val! Fica com Deus! Del Feliz, ao vivo no Vamos Acordar da Sociedade, o exportador de forró, 5h23, Brasil! Já é São João, já é São João, ô peste, que saudade da molesta! Dança forró no chão batido de chuvinha, eu e você até amanhecer o dia! Venha ver como é, venha ver como é! Essa menina tá aqui, tá só o filé. Vamos acordar. Bom dia. Bom dia. Urgente. Às 6 da manhã, a pressão sobe. É o nosso bom dia, atualizando você com os fatos mais importantes na vida do baiano.